Sistema Catarinense de Comunicação celebrou no dia 22 de junho a migração da Rádio Gralhas AM para o FM. Agora a Rádio Gralhas FM 88,9. E nós estamos então hoje muito felizes aqui em Urubici, depois de 30 anos, né, nossa rádio aqui, o ano que vem fará 30 anos, né, que ela foi AM e de agora em diante será FM. A Rádio Gralha FM 88,9 chega aos seus 30 anos, renovando sua infraestrutura para uma melhor transmissão e trazendo novidades aos ouvintes. A gente já tem várias novidades dentro da nossa programação, dentro da nossa grade, voltado justamente para os problemas do povo, o cotidiano do dia a dia. Então a gente quer aproximar a comunicação do povo cada vez mais. A rádio já faz parte da comunidade, trazendo informação, entretenimento e mantendo suas raízes tradicionalistas. Felipe Plumber, 297, 88,9 FM. Gralha FM. 88,9. Uma emissora do Sistema Catarinense de Comunicação, Grupo SCC. A hora da corneta. A partir de agora, na Gralha FM. Hora da corneta.